Sim. Qual é o último filme que tu viu? O último que eu vi foi do Sorrentino, A Grande Beleza, que é maravilhoso. Tu Sabe? acha Algum? que tem uma pegada a Doce Vida ali, Fellini? Total, cara. Até acabou o filme, eu virei pro meu amigo, cara, Fellini passou o bastão. É muito felliniano o filme. Tem muito Julieta dos Espíritos também, tem umas sacadas. Eu pensava que ia ser mais um filme de direção, mas não, tem roteiro também. Isso é muito bacana. Enfim, é um filmaço. E eu não curto muito Sorrentino, não. Eu só gosto dele das Consequências do Amor. Mas ele me ganhou de novo. Fantástico, A Grande Beleza. Nossa, eu não gostei Tinha um pouco visto o dele. último dele? Eu não gosto do Champagne lá, parecendo a Cher? É. Não, não gosto. Que é um Também filme não que gostei tem. muito. Que é um filme que tem lá seus fãs, né? Isso do Champagne. Nossa, Júlio? Tem fã pra aquele filme? Do grupo, o João Vitor é apaixonado pelo filme. Nossa. O Chico. O Will Divo eu achei legalzinho. Bacaninha, mas também. Eu gosto. Eu gosto, mas naquelas. Acho bacana. E o Divo ganhou com maquiagem, né? Foi indicado só. Ah. Indicado. Louis, a Merecido. gente já sabe que os últimos filmes que o Louis viu foram o Dallas Buyers Club, 12 Years a Slave, 12 Years a Slave. E eu O vi no Egídio. avião. Gente, eu comecei a ver no avião aquele da Sandra Bullock com a Melissa McCarthy, mas era muito ruim, eu não consegui terminar. É muito ruim. O Mas Pedro Nascimento parecia ser tão adorou, bom. né? Eu Mas não é achei tão excelente. ruim assim. É muito Gente, é divertido. muito ruim. Nossa, Eu, assim, eu vi 5 minutos, mas daí, tipo, eu acho que não compensa. elas não têm química. E isso é uma pena. Eu não vi química entre as duas. A personagem da Sandra Bullock é horrorosa, muito chata, ruim mesmo. Não é nem atuação. E a personagem é tão ruim que compromete a atuação da Sandra Bullock, eu acho. Eu Ela não acho que tem carisma. ela corre risco de novo framboesa e Oscar pela segunda vez, mesmo ano. Não, eu acho que agora rola uma boa vontade. O filme foi bem de crítica, ao contrário daquele outro lá que ela ganhou, Mas eu me Framboesa. diverti. Eu acho que o Framboesa, o fato dela ter aparecido lá, já deu uma boa vontade com ela, então eles vão parar de pegar no pé dela, sabe? Não, e outra, Também depois acho. que ela ganhou. Quando ela ganhou o Oscar, no mês seguinte, o Framboesa anunciou que estava retirando o prêmio dela, né? Achei maravilhoso, acho que foi no Globo de Ouro que ela levou uma caixa com os DVDs pra distribuir pra galera quando ela Não, ganhou. foi no Não, foi Framboesa do mesmo. Framboesa. Pô, Foi isso é Framboesa. sensacional, cara. Isso. É sensacional isso. E eu acho que ela vai ser indicada ao Globo pelo The Heat. Nossa, não? Porque tá Zé Tomás tava vendo uma debandada tão grande pra categoria Sério? de drama que a categoria de comédia tá ficando defasada. Tá ficando sem concorrente. Ela vai acabar sendo indicada, entendeu? Aliás, a Greta Nossa, pode paz. entrar lá, comédia musical. Tomara. Então, Mas. o Luiz, já, a gente já sabe o que ele viu. Egídio, o que é que tu viu por último? Eu não sei. Eu vi aquele com a Kristen Wiig, Girl Most Likely. Putz! Ah, com a Com a Annette Annette Bening. Bening. Minha vida dava um filme aquilo. Isso. É tão ruim quanto parece. Não, não é muito ruim não, mas também não, assim, não fede nem cheira. E a Christian Wick tá a cara da Márcia Cabrita, morena. Parecendo ela. Putz, pode crer, elas são parecidas, meu. Ela tá muito parecida, de cabelo escuro. E a Mas a Annette Christian Bening Wiig é muito tá. engraçada, não sei o filme. A Annette Bening tá super contida, assim, de maneirinho. E Rafa, o que quando. tu viu por último? Foi processar. Você, Carol. Silvio. Ah, Carol. A Carol tá tomando banho. Você, seu Gente, banho. eu vi o Vampiros de Almas, do Don Siegel. Ah, eu gosto muito. 56, que é um filme que me espantou o quanto ele é vigoroso. Tipo, Invertido. ele não tem nada de datado. É um filme que te prende o tempo inteiro. Mas eu achei o final meio covarde, porque a cena com a solução pro fenômeno, entendeu? Tu não achou não, Elton? Achei, eu Nunca também não vi gostei do esse. final. Eu acho que o final ele demanda mais pro. pra, debanda mais pra parte assim, do clássico, né? Tipo, é uma resolução muito, muito pífia pra tudo aquilo. Exato, ah. E, mas eu gosto muito que o filme ele é assustador sem mostrar muita coisa, né? Tipo, eu gosto. É Invasion of the Body Snatchers, né? Isso, é. 56. Gosto já muito vi do remake. Filme. Na verdade, tem 3 remakes, né? Tem um de 76, tem o do Abel Ferrara e tem o do Daniel Craig com Nicole Kidman. Eu não sei isso. É bem ruim. Que deve ser... Eu não vi porque eu tenho algum senso de autopreservação, né? Parece horroroso. Cara, não é horroroso, mas é, sabe, muito X. Não tem motivo de ser feito, não tem nem nada que se destaque. Nada, nada. É um filme sem personalidade nenhuma. Um que eu vi recentemente, até comentei no grupo, gostei muito, foi A Espuma dos Dias, o francês. Quero muito ver. Do Michel Gondry. Que é bem odiado. Que é bem amado e odiado na mesma proporção, né? Isso, é um filme Ame ou Odeie. Eu achei uma graça o filme, eu viajei naquela loucura visual dele. É, depois de... Nossa, acho que gente nem com muita maconha. Com depois de 8 minutos de filme, eu já tava de saco cheio. Entendo, eu entendo, Gidio. Eu não aguento mais se transformando naquilo, na esponjinha do reloginho que abre. Mas é um filme muito triste. Eu acho... Termina muito bem. Termina. Eu gosto como o filme começa todo colorido, mas vai perdendo as cores aos poucos. Eu acho lindo, assim. O trabalho de direção de arte do filme é fantástico. Cores, assim, bem bacana. Eu parei de ver esses filmes de do Spike Jonze e do Michel Gondry, porque o último que eu vi... Não, o último não, mas um dos últimos que eu vi deles me deixou tão mal, tão mal, tão mal, que eu não arrisco de novo. Foi o Cinedoc Nova York. Nossa. E o Onde Vêm os Monstros. Eu assisto esses filmes, eu fico mal por dias. E o Cinedoc Nova York foi o último filme que eu vi no Gemini, de São Paulo, que era um Nossa, cinema... Nossa, que saudade do Gemini. Muito, e era tipo um cinema super tradicional e enorme, com decoração antiga e tal. Eu assisti o filme sem esperar nada. Eu saí do cinema, comecei a andar perdido pela Paulista, assim. E logo depois veio Onde Vêm os Monstros, que é um dos filmes mais tristes que eu já vi. Então, olha, de verdade, é mesmo. Lucas, só uma correção, que o Cinedoc New York não é do Spike Jonze. É do Charlie Kaufman. Não, mas é desse pessoal, assim, que faz um cinema mais metalinguístico. A nuvem é um papelão, essas coisas. Não, assim, mas nem é isso, porque tem, rola uma coisa de metalinguagem, rola ao mesmo tempo uma coisa meio existencial, e é meio lúdico. Esse pessoal, Charlie Kaufman, Spike Jonze e o Michel Gondry, eles me deixam muito mal, sempre. Então eu evito. Olha isso, no meu caso, quando o Jonze tá no Bad Grant. Pode crer, é produtor do Jackass, né? E ele é roteirista também do Bad Grant. Eu nunca entendi o que esse cara faz com o Jackass. Eu acho que eles são muito amigos. O personagem do Giovanni Ribisi no Encontros e Desencontros é baseado nele. Em quem? No Spike Jonze. Juro? Ele era casado com a Sofia, não era? Eu já ouvi isso também em algum lugar. E a personagem então, E a outra da Cameron Diaz. Anna Faris é da Cameron Diaz. Gente, sério. Aquela cena da Anna Faris cantando no motel é muito a Cameron Diaz. Você pega a Cameron de longe, assim. É. Deixa eu sugerir uma pauta. Claro. Filmes que, independente da qualidade, deixam vocês muito mal. Deixam mal? É. E pronto, cada um aponta um filme que independente da qualidade te deixa mal e também aponta um filme que é famoso, tem um status de deixar mal, mas não mexer em nada com vocês. É difícil, você pode pensar. Nossa, tem que pensar. Começa o Rafa. O último que eu lembro que me deixou bem mal foi o Broken Circle. Achei muito bom. Oh. E me deixou muito mal. Professor, pelo Breakdown. Ah, quando eu baixei já também. Por indicação tua e do Francisco. Um que todo mundo gostou. Lembrei de dois. Gente, deixa o Rafa terminar. Ai, perdão, não tô ouvindo. Rafa, agora o filme... lembrar de um que todo mundo gostou aí. Não, que todo mundo diz que é tipo um título que seja famoso por mexer com todo mundo e tu não achou nada disso. Provavelmente eu vou ser esculachado. Mas, assim, eu entendo quem vê e quem acha muito impressionante, mas, tipo, não me move muito, não mexe muito comigo, é o Taxi Driver. Polêmica. A galera fica mal com o Taxi Driver? Mal eu não fico, eu acho um puta filme, mas mal eu não fico. Eu também não. Gente, o filme é famoso pela cena do massacre, né? É. Ok, mas não me deixa mal. Olha... O que eu tô dizendo é que tem uma certa reputação de mexer com o público nessa cena, entendeu? Sim. Ah, acho que eu compartilho... Acho que eu fiz o contato. Gente, o filme que me deixou pior agora nessa década... Foi aquele 4 meses, 3 semanas e 2 dias. Sim. Eu fiquei muito Nossa. Mal naquele filme. Tipo, muito mal. É tipo nível 2 Girls, 1 Cup, assim, de ficar mal. Uau. Inclusive, eu tenho uma amiga que fez uma aposta... que ela ia conseguir assistir esse vídeo comendo chocolate. E conseguiu terminar o vídeo, só que depois ela passou o mal durante uma semana, não conseguia mais comer chocolate, teve que fazer terapia. É esse nível de mal. É esse nível de mal que eu fiquei com o filme lá do aborto. E qual foi o qual outro? O outro é o Despedida de Las Vegas, o Nicolas Cage. Ah, esse filme é muito... Nossa, é. Ah, ele se mexe comigo, eu confesso. Eu também gosto. E tem um que eu lembrei, que é um filme... Um dos meus filmes favoritos, mas que eu não consigo ver, porque eu sempre fico muito mal, que é O Túmulo dos Vagalumes. Que... Oh. Eu não vi. Nunca vi. Egídio, um filme que mexe bastante contigo, que tu tenta não revisitar e tal. Dançando aí, gata. Dançando no escuro, só vi uma vez pra nunca mais. Compreensível. Eu tive ânsia de vômito nesse filme. Aquela cena da noviça rebelde lá, que ela tá presa, parece que a Bjork surtou de verdade nela, né? É. Eu até comprei. Então, várias cenas parece que ela surtou de verdade. Que tem um bichinho no ele. Eu comprei, mas eu não tenho coragem de rever, não. Eu não entendo como a foi cena... Como foi o que, Luiz? O processo dela pra entrar na personagem. Porque deve ter sido loucura, pauleira, assim. Deve ter sido o mesmo processo que ele usou com a Nicole Kidman, né? Mas a Nicole é uma atriz, né? Não, mas ele pegou a Nicole e... Tipo, desnudou ela, né? Aquela persona de estrela. E a Bjork tem isso, de ser uma estrela. De ocupar um status. Enfim. E desnudar mesmo. Colocar ela completamente desarmada em cena. Sem nenhuma defesa e tal. Não sei. Mas, assim, de verdade, eu passo... Nessa cena mesmo, no, tipo, reta final dela indo pra execução, o filme virou meu estômago, assim. Foi, acho que a um cena... dos filmes que mais me deixou com ânsia de vômito ever. A cena que mais me destrói nesse filme é o crime em si. É ela com David Morse, aquele diálogo e tal. Eu tive que pausar aquilo Pra dar uma respirada e depois retomar, porque é muito pesada aquela cena. E Sim, gente. é uma cena de cuja tensão é construída só num tempo da cena, né? Tipo, o diálogo tem um tempo exato pra gente se envolver e se colocar no lugar, se projetar e tal. E ainda dizem, tem os haters do Lars von Trier. Ainda tem sei lá, a loucura de dizer que o cara não elabora, né, suas cenas, que só liga a câmera. Não, Louco isso. é, o Shame me fez isso, do McQueen. Quando acabou o Shame, assisti ele uma maratona de madrugada. A gente, assim, umas três pessoas, a gente não conseguia falar. Que ele é tão, me sufocou tanto, aquela trilha Não, alta, aquela coisa. o filme não me causou um arrepio sequer. Eu queria Mesma muito coisa sair aqui. correndo ali. Eu também Eu não achei chutei no o Shame, não. filme. Achei um O filme filme. estéril. É, ele me sufocou, Nossa, na oi, posso ser mãe. polêmico de verdade? Falar um filme que não me causa Ah, nada, mas vai. a galera se sente mal? Joga, joga. O Elefante do Gus Van Sant. É, a mim também não. Mim também não. Ah, eu achei aquele filme genial. Eu acho Eu genial, mas não me causa acho nada. esse filme uma Ah, das. Eu eu. gosto também, mas não me causa mais nada. ricas. Eu fico incomodado bastante. Eu também. Muito Oi, incomodado. gente, É. foco. Exige um filme que tem fama de mexer com os brios da galera, mas que não mexeu em nada com os teus. Sei lá. Sei lá, Sociedade de Poetas Mortos, aquele final, o pessoal subindo na carteira, o Captain McCap, acho que é uma rua. Minha irmã chora litros e litros, eu fico olhando aquilo. Lucas. Tava pensando aqui, tipo, eu ia falar assim, qualquer coisa sobre o Holocausto e qualquer coisa que o Bergman já fez me deixa muito mal. Mas dois filmes que me deixam mal de verdade é o Gritos e Sussurros. Demais. É demais, me deixa péssimo. E um do Mike Leigh, pouca gente viu, chama Naked. É barra pesada o filme, com David Tewes. Gente, o Gritos e Sussurros eu não terminei de ver até hoje. Sério? Sério, eu tava num. Eu acho que eu tava bad no dia. E chegou num nível, cara, que aquelas mulheres ficaram. Começavam a gritar e tal, reconhecendo todo o filme, sensacional e tal, mas eu não consegui chegar ao final, eu tive que parar, interrompi. É um filme que eu tenho que Cara, voltar. eu pesquei um pouquinho. A gente tá falando do Gritos e Sussurros? É. Isso. Eu não consegui terminar também. Eu também, é, então. Eu não vi até Lucas, hoje. o Lucas sabe que é o meu preferido, Bergman. Acho esse filme genial. Ele não é meu preferido porque ele me faz muito mal, assim, ele me deixa. É insuportável aquele filme. Tipo, não de ser ruim e tal, mas eu não tava no dia, eu Não, acho, então. entendo, eu sei. Nossa, foi foda. Lucas, um filme que mexe com a galera, mas não mexeu contigo. Eu faço uma ideia qual filme tu vai citar. Tipo qual? O que você acha? Cisne Negro. É, eu não sinto nada nesse filme. Quando eu assisti a primeira vez, eu saí apaixonado. Fiquei dias achando genial e super me identificando com a personagem e tal. Mas Nossa. hoje eu acho tão esquemático, tão calculadinho, e ao mesmo tempo, para mim, não diz nada. É um filme que não passa da superfície, não mexe absolutamente nada comigo, não. Minha vez. Talvez. Vai lá. Gente, eu vou ficar com os títulos mais recentes. Os dois últimos que mexeram bastante comigo de me fazer revirar a cabeça e passar dias pensando e enfim, foram A Caça do Thomas Vinterberg e O Som ao Redor do Clever Mendonça Filho. Jura? Juro. Para mim toda aquela Falando do reta. Thomas, Sim, fala, Rafa. aquele filme dele lá, do Dogma, não me surpreende também. É um que todo mundo fica espantado e eu acho Nossa. muito nada. A Festa de Flamengo. Ah, É o choque inicial, na verdade. Acho que hoje ele não faz nada muito comigo assim, porque já Gente. vi aquela história. Não. Eu acho muito nada a ver. Cara, comigo aquele filme também, nossa, me deixa muito mal, o Festa de Família. Eu E gosto muito, todo mundo já viu? Posso dar, tipo, um possível spoiler? velho. Eu já vi. Todos já viram? Vou falar. Regra do Elton, podcast espera. anterior, depois de 2000, antes de É. 2008. Ah, Elton, tem isso, Elton. Não. Não Que é um pode? filme, que é um filme bem underground, né? Eu acho que ninguém ali no grupo viu, tipo, não que Ah, ninguém então tenha tá. visto. Eu sei que o Francisco viu e tal, mas a Mas, maioria gente. não deve ter visto. Mas, gente, só o fato do Thomas Winterberg sugerir que tá, o filho vai se vingar do pai da mesma forma que o pai fazia com o irmão dele, vocês lembram disso? Cara, isso me deixa muito mal, assim, de uma forma. Que é um filme que eu acho que eu pausei também, fui beber uma água. Porque eu fiquei muito, assim, acachapado com aquilo. Na Quando. época me deixou assim. Eu tenho uma. Vocês sabem, Pois é, eu não mas. senti nada disso. Meu pai tem uma videolocadora aqui no Rio e a gente foi assaltado uma vez e o ladrão entrou numa de escolher os DVDs que ele ia levar. Ele não quis levar o Festa de Família, não, ele deixou. Eu tenho até hoje guardado aqui como recordação desse filme. Eu também não levaria. Bom, um Tem filme que gente que não. não me dá nada e mexe muito com as pessoas, voltando ao Aronofsky, é o Requiem para um Sonho. Cala a boca, é o filme que eu ia citar agora, eu juro. Eu Que não juro mexe com você, que Silvestre? não mexe comigo esse filme nada. Nossa, pra mim, Caralho, eu acho gente, a muito meia hora fogo. final desse Eu filme, tipo, também acho sensacional. eu acho o Psicopata filme. você, não sente nada, eu. Eu acho o filme, como é que eu posso dizer? Eu acho o filme afetadíssimo naquela estilização. Quase é um filme que para mim soa como uma propaganda. Sim. Não use drogas. Mas Sério? diferentemente do Cisne Negro, tem uma construção dramática bacana ali. O Jared Leto, a Ellen Burstyn e a Jennifer Connelly estão maravilhosos. E os personagens são funcionais, seguram a barra ali, coisa que o Cisne Negro não tem. É um bom filme. Aliás, eu diria até ótimo, mas ele não me afeta. Mas eu acho que o que me impede de me afetar com o filme é justamente a estilização. Toda vez que o Que é o que Aronofsky tenta. acontece no Cisne Negro também. Ele super estiliza a coisa e para mim se torna, sei lá. Posso falar os meus? Sim. Pode. São dois, gente. Filmes que me deixam mal. Um que eu adoro, acho que é um dos grandes filmes que eu já assisti, e um que eu detesto. O que eu gosto é um filme da União Soviética, se eu não me engano. É o Vai e Veja. Não vi esse. Ah, esse também Tá foi um que super famoso não me esse filme. impressionou muito. É do Elen Klimov. Cara, esse filme, acho que uma das, assim, grandes experiências que eu tive no cinema. Eu fiquei muito mal. Ele é muito, muito assim, as cenas dele são muito intensas. E o O moleque, assim, final, o as cenas final. finais eu achei bem Não real. só o final, cara, aquilo tudo, ele reconstrói o Holocausto, assim, uma coisa horrorosa. Não Mas eu posso acho ver. que é um grande filme. Não veja, Luke, você não vai gostar, eu acho. E um que eu detesto, que também me causou. Esse me causou ânsia de vômito mesmo. É um filme que o pessoal comparava até esse cara com o Haneke, que é um filme. Acho que é da Áustria também, ou é alemão, chamado Michael. Michael, Ah, cara. eu sei, eu vi. você não vê ainda. É um filme, eu vi esse filme ano passado É do e eu pedófilo? gostei. Isso, do É pedófilo. isso. Qual que é o nome do filme? Michael. Que é o nome do garoto sequestrado, que o cara deixa ele lá no porão dele. Sei lá, eu detesto esse filme, mas eu reconheço as qualidades cinematográficas dele. Mas essa temática me deixa muito assim mal. Me Nossa, o deixa. final dele é um soco na cara, um soco no. É um Nossa. soco. E eu acho um filme insuportável de se assistir. Então, eu não revejo jamais, assim. É um filme que Eu eu. quero ver esse. Assista, cara, assista. É bem forte. Agora, um filme que todo mundo gosta e eu não gosto, sei lá, eu não pensei em nenhum. Mas tem vários. Tipo. Já que o Lucas citou Requiem para o Sonho, eu vou citar outro. Que é um filme que tá todo mundo aí. Tô aqui. Sim. Certo. É um filme que desde meados desse ano vem carregando essa marca de tá mexendo com todo mundo e tal. E quando eu vi, eu reconheço que o clímax é bacana e tal, bem construído, mas o resto é tão aquém, e tudo que é desenvolvido para levar até esse clímax tão bobo, que não surtiu um grande efeito em mim, que é o Invocação do Mal. É um vi ainda. É o Do de terror Conjuring. agora desse ano? É desse ano. Conjuring. Aquele com a Lily Taylor? É. Isso, com a Vera Farmiga, o Patrick Wilson. Eu vi 4 vezes. Na quarta vez, eu notei que ele é. Toda Nossa, a essa tensão é muito. Oi? viu 4 vezes. Eu vi a Quatro primeira vezes, eu não vi sozinho. nenhuma. Aí a segunda vez, eu vi com os Lucas. meus pais. O Lucas é putinha do gênero, né, gente? É, eu estudo filme de terror na faculdade, mas não vem o caso. Eu vi com os Mas é meus meu gênero pais. favorito também. São os filmes que eu mais vejo. Não vi. E daí depois eu vi sozinho e depois por último eu vi com o Rafa. E a tensão é muito diluída, de verdade. Não, eu tava dizendo que não foi o tipo de terror que me impressionou ao ponto de voltar pra mim durante a noite. Isso, pronto. Perfeito. Eu me caguei de medo. Na primeira vez eu fiquei com medinho, mas também não foi um filme que me. O Insidious eu fiquei super com medo quando eu assisti. Também, Insidious eu caguei também. Eu assisti Não os vi. dois, assisti o segundo aqui também. E aí? Insidious eu fiquei. Ah, tá passando, é verdade. É bom o Achei. dois? Não, achei pior que o primeiro. Eu já não gostei muito do primeiro, o segundo achei pior ainda. O É meio problema do óbvio que vai ser primeiro pior. pra mim é aquele final meio A Hora do Pesadelo, assim, que tem tipo um cenário todo estilizado e que eles vão pra A gente uma vai outra estar aqui dimensão. ficando com medo de novo só de lembrar. Então, tipo, não tem de assunto. Ok. O último filme do gênero que me impressionou foi aquele Abismo do Mal. Do medo. Nossa, faz tempo, hein? Abismo do Medo, é? É das mulheres que Na vão. caverna. É o The Descent, uma Isso, coisa Abismo do assim. Medo. Isso, na caverna. Gente, Esse é o do macho. eu Do acho esse filme. macho. Acho esse filme maravilhoso, É, eu maravilhoso. também Eu acho. gosto também, eu só acho Eu mais gosto, mas não claustrofóbico do que acho. assustador. É, eu também acho mais claustrofóbico que assustador Ele também. meio que te deixa incomodado e às vezes tenso, mas assustador de ficar com medo, acho que não. Não, eu gosto da construção da atenção. Tipo, Sim. Mas filmes que dão medo. medo, um pouco os filmes me causam medo, mas. Né, me pegar pelo braço e levar nessa tensão constante e tal, isso é que me ganha, entendeu? E esse filme tem de sobra. Um filme que. A gente tá falando de filme de medo agora, né? Mas agora voltando, um filme que impacta muita gente. E eu não gostei muito, talvez eu seja tão polêmico quanto o Rafa quando ele disse Taxi Driver, mas eu não piro muito no Bravura Indômita dos Coen. Nem eu. Nossa, nunca? Nunca? Não? Nossa, pensava Nossa, que ia mas ser nem na esquina. esculachado. Sério? Nossa, Nossa, gostei demais. pensei que eu fosse ser esculachado aqui. Eu gostei do filme na época que saiu, mas já passou esse filme velho, né? Tipo, Tinha acabou. aquela garota, gente. É Tinha um aquela garota, filme. eu acho, que pentei aquele cabelo, pelo amor de Deus. Gente, aquela menina não tá legal, né? Ou só eu Não. que não achei que ela merecia Eu não ser. acho grande coisa também, não. Parece que deram corda nela e soltaram. Exatamente, ela. E eu falei um dia no grupo e quase me mataram. Acho que foi o Felipe Adame, quase caiu em cima de mim. Falando que ela foi mal dirigida. E ele, como assim os Coen dirigindo mal ator? Mas tipo, meu, não tem jeito, menina foi mal dirigida. O que eu posso fazer? Eu acho que é um filme que se encerra muito em si mesmo. Tipo, você acaba de ver e pronto. Não, você não leva pra si, O filme não me assim, inspira nada, assim. Eu acho um filme assim bem que é ok, muito mas é uma direção atípico. clássica e que É que O que todo eu mundo mais pira gosto no desse filme. filme foi a trilha sonora, que eu achei linda, baixei e ouvi várias vezes. Não, a fotografia. Ah, Fotografia. linda. É trilha e fotografia pra mim, A trilha é maravilhosa. sabe? Ah, Ah, mas o mas a Bridges fotografia. e o Brolin estão muito bons. O que ele faz com o Roger Deakins, né? A fotografia do Dickens, eu acho. Nossa, é. O que que ele faz aquilo e nunca vi antes, assim, ele consegue. É absurdo. É absurdo o que ele faz ali. Precisamos chamar de bichinha agora, mas um filme que eu também fico. Eu fiquei muito mal quando eu assisti, e foi bacana que eu assisti quando eu não tava ainda naquela. No papo de Oscar e tal. Ele saiu bem antes pra baixar, que foi O Inverno da Alma. Me deixou mal também. Aquele filme é bad, eu falei pra você quando a gente trocou. Imagina, gente feia. Não, nunca mais quero ver na vida. Cara, esse ela engole o choro, eu lembro dela engolindo o choro no barco, né? Tem um lance assim. Sim, nossa, cena do ela barco. Ela não faz barulho, ela chora, baba, é esquisitão. Ela segura o choro, ela coloca as mãos, né, na boca, assim, pra não. Uhum. Cara, escola Viola Davis de atuação, né? Correndo pelo nariz. Pronto, sobre esse filme, vocês vão querer. Eu acho que vocês vão me trucidar. Mas eu não acho que o John Hawkins faça nada demais ali, não entendo a indicação do Oscar. Nossa, eu já falei pra ele. Nossa, que tal o John Hawkins era o melhor da categoria. Não, eu não acho. E eu não entendo é que aquela mulher, a Daily Dick, que é quem leva a Jennifer Lawrence no barco, não foi indicada. Não foi, ela não foi indicada a nada, e ela tá maravilhosa ali. É a sogra do Alcide, né? É a mamãe lobo. Mas é que... Tá em Breaking Bad também, ela faz a... Já é demais o filme ter sido indicado o que foi indicado, né? Coadjuvante, atriz, roteiro e filme, todos merecidos pra mim. Mas acho que fazer campanha pra ela, acho que era meio long shot, porque eu acho que nem o filme se viu acontecendo, acho que foi meio que pego surpresa. Foi lindo. Mas eu acho o filme sensacional. É um filme que me faz mal, sim. É um dos melhores daquele ano, fácil. Fácil. É, meu... Ele é indicado a direção. Eu acho que ele chegasse a ser top 3 pra mim ali naquele ano. Pensei em um filme que me faz muito, muito, muito mal. A Professora de Piano. Nossa, muito. Gente, que filme, né? Não. Aliás, tudo do Haneke é tenso. Não, pronto, tá aí um filme que não me causou nada, Amor. Exatamente. Não, eu achei muito bad. Nossa. Eu achei o fato do filme ser autoconsciente de que ele é bad me deixou meio... Ah, foda-se. Porque gente, o filme... Mas vocês queriam o quê? Parque de diversões com dois velhinhos? Não! Só que o filme, ele se propõe a isso e ele vai colocando o dedo na ferida e o Haneke sabe que ele tá colocando o dedo na ferida e ele continua a fazer e tem umas cenas assim que... Quando eu assisti a primeira vez eu achei maravilhoso. Mas revendo, porque esse filme é minha iniciação científica. E eu tenho que rever muito. Então tem umas coisas que você vai vendo nesse filme que é muito engraçado. Tem uns planos e contraplanos, assim, campo contra campo, que é muito manipulador. É baixo, chega a ser assim, baixo de ver. E eu acho e tem que essa coisa precisava... que o Lucas falou, que ele vai colocando o dedo na ferida cada vez mais. E o que fode o filme pra mim é que à medida em que ele faz isso, ele vai se distanciando mais e mais dos personagens. E no terceiro ato, como no passe de mágica, o Haneke quer que a gente se conecte àqueles personagens quando não há mais conexão nenhuma. Sim. Porque ele coloca os personagens como tipo ratinhos de laboratório. Vamos ver a degradação deles. Nossa, sério que vocês interpretaram um filme desse jeito? Gente, pra mim é total. Nossa, que isso. Pena de vocês. Na primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito tocado. Falei, nossa, o filme tá defendendo. Não me tocou nem na primeira tua. E a cena final que escandalizou, chocou, levou as lágrimas, meu mundo. Nossa, não me causou nada. Eu falei, não, finalmente. Nossa, mexeu muito comigo. Tem uma cena que ela cospe na cara dele e tipo água, né? Aí te dá uma vontade de rir e depois ao mesmo tempo ele bate nela e te dá uma tristeza. Nossa, eu acho muito foda. Mas o filme do Gato. Não, eu já ia complementar aqui. Tem outra cena no Amor que me pegou muito, assim, que eu acho que passou meio batida. Foi uma interpretação que eu fiz. A cena que o velho, ele chega na casa e a Emanuele Riva tá jogada no chão e perto da parede. Cara, pra mim, a velha queria se matar. Tipo, e o diálogo que eles têm ali, sabe? Tipo, É muito assim, porra, me dá um fim logo, cara. Eu não quero fazer você sofrer e eu também não quero sofrer. Me mata de uma vez. Tipo, e a cadeira tá do lado dela, ela tá no chão e a janela em cima. Pra, é, sei lá, eu interpretei que ela queria se jogar e ela não teve forças físicas pra, pra tal. Então eu... o filme já me pegou aí e daí só foi me deixando pra mais down, mais down. Então, eu acho que poderia ser o filme do ano. Poderia fácil ser o filme do ano, poderia ser maravilhoso. O problema é, falta o filme... É, eu não acho que o filme tenha esse sentimento a Lloyd, mas falta o filme justamente isso, dele ter algum senso de humanidade. Eu acho que o Haneke, ele estuda o filme com, de fato, como o Silva falou, que se a gente tivesse num laboratório... Gente, mas se você possíveis. Olhar a filmografia dele, onde tem humanidade ali? Mas é um filme, é um filme mas que destoa. Mas, Egídio, mas ele não procura humanidade no, nos outros filmes dele. No Amor, ele tenta conectar a isso, sabe? Ele tenta entendo, se conectar isso a isso. Você percebeu, não, meu amor, mas... queridinha. Todo o texto final do filme gira em torno do que ele faz com aqueles personagens e do quanto ele tenta tocar a plateia através daqueles personagens. Tanto é que tem até uma cena de sonho, sabe? Uma coisa muito... muito... O que, que o Haneke tá fazendo agora? Aquela cena do pombo, e que eu acho horrível. Não, do pombo não. A cena do... que ele tá andando num corredor, é. E aí tem água. Velho, como assim? Agora não fala mal da cena da pomba, cara. Aquela não, eu gosto da cena da pomba, eu gosto. Cara, aquela cena... Eu também gosto da cena da pomba. É ótima. Mas eu adoro. Tipo, a eu cena adoro da sacola da Beleza Americana. Oi? A sacola da Beleza Americana? Mas eu gosto da sacola da Beleza Americana. Eu também gosto da sacola. Mas porque é só uma sacola. Eu também não entendi como a gente chegou na sacola. É... Não, eu gosto não, da sacola porque Rafa, é só uma sacola. E faz porque sentido. Pro Rafa, porque pro Rafa há uma conexão temática aí, não é isso, Rafa? Isso. Cara, me explica. Ou se você quiser, sei lá, deixar um inbox, sei lá. É, eu depois não... eu desenvolvo. É, eu não entendi não, o paralelo. Não, eu não. É o Rafa. Não, não de cenas assim, que estão inseridas no filme e que tem pra ser um potencial de um significado a mais, uma metáfora. Isso, é um. E não tem. Que não tem. Aí eu acho que é um significado cara, singular, tipo, de cada pessoa que vai interpretar uhum. daquela cena, entendeu? Eu não sei se vocês querem prolongar tipo, esse diretor assunto. Em série, e aí não cabe sei. A gente interpretar da nossa maneira, oh, lá no contexto do filme. Fofa. Diga. Eu não sei se vocês querem prolongar esse assunto, mas eu posso dar minha interpretação da pomba? Diga. Não, eu acho que é porque a pomba já apareceu antes no filme, umas duas vezes, e ele enxota, tipo... Vai embora, né? Tipo, uhum. manda a pomba voar, vaza. A pomba é o mensageiro da morte. Só que não, claro que não. A pomba que deixou ela daquele jeito, tá ligado? É, exatamente, né? Ela cagou no... Enfim. Não, o que eu acho da pomba é que, tipo, meu, vai a filha deles lá, Isabelle Huppert, vai o ex-aluno dela, que sempre acabam caindo no assunto da velha. Cara, ele não quer falar sobre isso, sabe? Ele fica incomodado. A pomba é a única coisa que o visita que não fala. Então ele vê aquilo ali como um até como um refúgio. Por isso que ele fica tentando pegar ela. Quando pega, começa a fazer carinho. Bom, eu acho que é isso. Ai, Elton, que fofo. E eu quebro vocês dois aí que vocês estão do ladinho, o Silvio e o Lucas, porque eu acho que tem muita humanidade nessa cena. Tanto é que que diz o Tintinante que o Haneke tentou dirigir a pomba. É sério isso. Sério. Diz que a cena foi gravada 12 vezes porque o Haneke tava tentando dirigir a pomba. Oh, God. Apenas. Mas um filme dele que de fato me deixa mal, por exemplo, eu já acho A Fita Branca, já começa a entrar meio que nessa coisa dele se querer ser over-manipulating. Mas não, filme... eu ainda acho A Fita Branca genial. Eu acho eu genial. Acho só que incrível. Com reservas. Agora, um filme dele que me deixa, dois filmes dele que me deixam péssimo é o Cachê, e o Cachê é mais pela de agonia. Cachê é o melhor filme dele pra mim. Pra mim também, cara. Um dos únicos, eu acho. Fechamos. Agora, Funny Games, tanto o original quanto o remake, eles me deixam muito mal, muito mal. É, a mim também. O Cachê divide opiniões, eu fui ver com um amigo meu, eu procurei no final do filme meu amigo, tava no chão, o Cachê. Ele tá o quê? No chão dormindo. Ele foi escorregando pela cadeira. No final do cachê, ele tava dormindo no chão. E eu saí do cinema transtornado. E ele dormiu. Assim, ele dormiu. Sabe um filme que não faz nada comigo? Nada, nada, nada. E todo mundo ama. Sexo, Mentiras, Videotape. Eu gosto bem desse filme. Gente, eu nem lembro desse filme. Eu nunca nem vi. Nem eu. Nossa, não lembro. Eu gosto muito dele. Porque eu lembro que tem uma hora no filme que eles começam a falar do trauma do personagem, do protagonista. E eles falam esse trauma e eles buscam... Eu vou pedir, mano. Participação especial da mãe do Sil no podcast. Filme que mexe muito comigo. E aí, Gigi? É Marley e Eu. E eu não consigo ver mais. Sabo, simplesmente. Como eu não gosto de ver Marley e Eu. Não consigo ver mais. Eu super fui ver achando que era um filme fofo. Mas quando eu percebi que o cachorro ia morrer, não quero mais. Sabe um filme que eu assisti recentemente, e teve um impacto maior do que teve na primeira vez, o que não é pouco, foi Titanic, que eu vi em 3D. E assim, eu sabia o que ia acontecer, sabia tudo o que ia acontecer, cena por cena, quando aquela porra começou a afundar. Eu chorei, mas eu chorei mais e mais e mais. Eu cheguei no final do filme desidratado, completamente sem nada de água dentro de mim. Bizarro. É, talvez seja um filme muito manipulador, só que é o contrário do amor, tem muito, muita humanidade ali pra mim. Não sei, Titanic eu via quando eu era criança, que eu tinha aquele VHS que eram duas fitas. Sim! Eu também tinha. Eu ganhei da Helmans. Não, eu via. Eu ganhei da Helmans, eu mandei dois rótulos e eles me mandaram. Então, Titanic naquela época, sério, tava em tudo que é esquina, que nem puta na Augusta. Mas Maringá assim, não tinha, cara, mas tá. Não, mas a minha eu via tantas vezes, eu sei o filme de cor até hoje, em inglês, eu tipo, mas eu via meio que entretido no negócio, sabe? E daí eu nunca me conectei emocionalmente com o filme quando eu era criança. Daí eu fui rever também quando voltou no centenário e foi tipo, absurdo, agora eu entendi porque as mulheres choravam na época, entendeu? Aí de lá. Vocês estão falando de Titanic ainda? Titanic. É. Eu, assim, nem é pelo Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, saca? É por todo o resto, pela tragédia em si. O filme me pega muito. Eu chorei em Avatar também, pra nem saber. Nossa. Eu chorei em Avatar. Mas chorei. Também não aguentava mais. Assim, cara, eu não aguentava mais, chorei também no Avatar. Eu passei metade do Avatar tirando mato da minha cara. Depois eu consegui ver o filme. Cara, mato em 3D. Ai, meu Deus. Por que você chorou no Avatar? Eu? É. Porque o filme não acabava. Não, eu adoro Avatar, com a boca. Morte foi, mano. Porque o planeta tá sendo destruído e ele não tá sem casa. Eu também chorei quando eles destroem a árvore deles e eles ficam todos lá, sem lar, é muito lindo. Falei, gente, a árvore deles só queria uma árvore, por que vocês querem a árvore? Tadinho. Pois é. Eu fiquei inconsolável, assim, sabe? Mas eu gosto disso, porque nesses filmes, que por mais bestinhas que sejam e a história seja fácil e tudo mais, eu me reconecto a ser simplesmente um espectador reacionário. E é muito gostoso, eu gosto muito disso, porque eu consigo me conectar e esquecer qualquer tipo de crítica e julgamento, assim. Então, às vezes, eu acho necessário. Avatar, eu acho um bom filme. É, eu também adoro Avatar. Agora, se eu fosse fazer uma análise... É, por exemplo, de filmes que me fazem chorar, por exemplo, eu choro pra cacete em Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. É um filme com muito problema. Como é que chama? Eu não tenho o menor parâmetro, eu choro com Marina Mulher, eu choro com qualquer coisa. Eu também sou meio manteiga derretida nesses negócios. Oi, Gigi, só perguntar, tá gravando, né? Tá gravando. Ah, beleza. Eu choro até com inauguração de supermercado, gente. Eu sou bem. Vou contar uma coisa, eu choro toda vez que tem. Sabe campanha do Dia dos Pais? Ai. Eu choro todo comercial, praticamente. Nossa, darei issues. Não, e não tem nada a ver com meu pai, tem a ver com o fato de eu querer ser pai. Oh. Oh. É ridículo. Eu queria ser mãe, né, meu amor? Mas o Rafa comentou de Beleza Americana, tá aí um filme que mexe muito comigo também. Eu eu fico muito sentido com Beleza Americana. Assim. É difícil eu conseguir avaliar Beleza Americana porque ele prende tanto minha atenção. Pode ser qualquer cena do filme. Eu me prendo no filme. Chega no final, eu não consigo nem ter reação, assim, porque eu tô muito assim com a história. Jura, aconteceu isso? Mas justamente por isso, cara. Nossa, tipo, o Kevin Spacey narrando e tal, assim, começando o filme, ele já pega, já não te solta mais, exatamente. Daí no final, finaliza com a narração dele. Cara, é um filme que te prende, exatamente. E eu me emocionei muito com o personagem. Tipo, meu, muito compreensível o cara, sabe? Aliás, as decisões estúpidas que ele toma. Eu acho o personagem muito bem escrito também. Todos os personagens eu acho muito bem escritos. Mas ele é o seu. Eu não gosto da Annette Bening no filme, não. Mas tá. Alguém gosta? Eu gosto. Gosto do quê? Não. Do quê? Annette Bening, acho o Over do Over. Eu também no acho. No filme ou da Annette Bening, tipo, como pessoa? No filme. No filme. Como pessoa eu não conheço, porra. Não, como atriz em tudo. The Bening. Não, eu gosto dela no filme. Eu acho que o filme tem um... O filme é uma sátira, né, na real. Ah, sim. E ela tá bem no tom. Eu acho um pouquinho over. Mas acho que é dela, né? Esse over é dela. Mas eu acho ela muito contida e muito acertada no The Kids Are Alright. Eu também. Adoro ela. Nossa, ela tá no tom. Dá um pau de... Na Natalie Portman ali. Não, gente, calma. Sim, dá sim. É, bom. Tem a cena que ela canta, né? Num consolo. Mas também tem aquele da atriz que ela concorreu lá também, que ela faz uma atriz no palco. Não, isso é ruim. Naquele eu não gosto dela. Não. Adorado Julia, não? E o filme é ruim. O filme é ruim pra cacete. Isso. Mas a afetação dela no Beleza Americana eu acho super apropriada. Eu também, com toda certeza. Eu acho que é super importante aquela toda afetação pro breakdown final dela. Se não fosse aquela afetação prévia, aquele breakdown não teria o mesmo efeito. Que ela reconhece a família, o valor da família, o amor pelo marido e tal, enfim. Eu acho que foi a última grande premiação acertada do Oscar. Tudo bem, tem Menina de Ouro. Tem Onde os Fracos Não Têm Vez, cara. Ah, é verdade, tinha esquecido disso. Mas eu concordo. Há controvérsias. Eu não premiaria não, os Onde os Fracos Não Têm Vez naquele ano, mas beleza. Você premiaria Sangue Negro também? Não. Qual? Eu premiaria o Onde os Fracos Não Têm Vez. Todo mundo que participou da comunidade da 7 sabe que filme eu premiaria, eu prefiro me abster. Que eu desejo, desejo reparação. Atome. Ou seja, a pessoa é louca. Eu premiei em tudo, desejo reparação. Tudo. Come back to me. Sim. Não entremos nesse mérito. Menos a Keira Knightley, melhor atriz. Não, menos a Keira Knightley. Não premiaria atores, mas eu premiaria filme, direção, roteiro, montagem e trilha. A única coisa que ficou comigo do filme foi a trilha lá do Marianelli. Ele fazia a máquina de escrever, né? Incorporava os sons ambientes. Bem legal. O plano de sequência com a roda gigante ao fundo. Eu lembro disso. Que foi a coisa mais pra quê daquele ano, né? Mais o quê? Pra quê? Nossa, aquela cena é maravilhosa. Mas enfim, eu não vou falar do filme porque eu fico irritado. Ok, foi o ano de Na Natureza Selvagem também, né? Nossa, sensacional. Eu adoro esse filme. Tá aí um filme que todo mundo ama e não me toca. Nossa, impossível, cara. Eu queria matar o personagem. Cara, eu também queria matar ele. Aê, eu gente. Queria matar antes de ele morrer. Gente. Nossa, velho, para de causar, velho. Sério. Pra mim também é perfeito, filho. Perfeito. Para de causar. Puta que pariu, tem tudo. A cena do Rob Holbrook. Oi? Por que vocês queriam matar o cara? Porque é burro. Porque ele é burro. Mas, gente, mas é exatamente isso que o filme mostra. Eu acho que eles não tentam nem romantizar o ato do cara. Eles mostram que ele era um cara imaturo, que tinha vários problemas pra lidar. Sim. E que ele tinha um anseio dentro dele e que ele não tava conseguindo administrar com a vida que ele levava. E ele pagou o preço pela maturidade dele. Ah, mas precisava de tudo aquilo, se joga da ponte. Ia pra longe, pelo menos, né? Gente. Mas enfim. Mas eu acho que o estado espiritual dele não era de suicídio. Se matar. Ele tava buscando um conhecimento. Não, eu entendo, mas... É aquele caso que, assim, eu reconheço que o filme é excelente, Reconheço que o Emily Rich estava muito bem. Só que aquele caso que eu tava falando do Francis Ha. Hoje não, porque eu revi o Francis Ha e pra mim é maravilhoso. Adoro o personagem hoje. Mas é aquele caso de... Reconheço todos os fatores do filme, só que não consigo me conectar com o personagem. Em momento nenhum. Eu me conecto mais com o personagem do... Como é que é o nome do velhinho? Hal Holbrook. O Hal Holbrook. Consigo me conectar mais com ele do que com o Emil Hirsch, tipo, que passa o filme inteiro com a gente. Eu acho que uma das cenas que eu mais chorei na vida, no cinema, assim, foi o Hal Holbrook pedindo pra adotar ele. Essa cena é linda mesmo. Essa cena me deixou tocar. Essa cena, a Fernanda Montenegro no Central do Brasil, escrevendo aquela maldita daquela carta, e o filme do Irmão Urso, podem rir. Irmão Urso, a cena que ele fala, você não é a minha mãe, cara, velho, eu tava no chão já. Enfim, acho que são as cenas que eu mais chorei na vida. Assim. Mas desenho tem esse poder, filme animado tem esse poder muito mais que qualquer outro filme, porque ele mexe com o lúdico, né, e remete à infância. Total. Toy Story 3, Up. Nossa, chorei demais. Up eu chorei no começo já, você tava entregue no filme. Ah, todo mundo, eu acho, não é possível. É. Só resgatando. É porque Toy Story 3 dá vontade de chorar em vários momentos. Sim. Eu mesmo tempo eu dei muita risada no filme. Toy Story 3 é perfeito. Pra Natureza Selvagem, quando vocês assistiram, todo mundo já viu o filme aqui, né? Sim, já. Sim. Cadê o seu Rony? A mãe dele tá brigando com ele. Gente, eu tô aqui, eu tô falando super baixo que minha mãe tá histérica. Não, tudo bem, entendemos. Mas enfim, esse foi o spoiler do dia. Se você não viu o filme, pule essa parte do podcast. Vocês já sabiam que o menino morria quando vocês foram assistir o filme? Já. Não, eu não conhecia a história, não. Eu também não conhecia a história. Tipo, eu não lembro. Então, pra mim foi uma surpresa, de fato. Só que depois, quando eu assisti pela segunda vez, eu vi que o filme já é estruturado de uma maneira que ele supõe que o espectador já sabe o desfecho do cara, sabe? Vocês não ficaram com essa impressão? Não. Não. Também não. Boa sorte. Vamos nos despedir, né? Foi ótimo. Vamos lá. Eu acho que é isso mesmo. Então, vamos. Tchau, né? Gente. Beijo. Tchau, boa noite. Valeu, gente. Beijo, foi ótimo. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Valeu, beijo. Tchau, beijo, mãe do Sil. Tchau. Beijo pra Carol.